Salve, salve, salve! Tire as crianças da sala que vai começar mais um Zinecast. Aqui é o Kamatari e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aqui é o William e houve um tempo em que eu quis morar em 2099. Aqui é o André Ribeiro e hoje eu dou razão pro Lobo Mau. Fala pessoal, aqui é Alexandre Pellegrini e Hulk esmaga. Puta, não acredito. É, pegou a sua, hein? Cachorro se safado. Se sacaneou. Não, puta que pariu, cara. Ah, não. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Bom, quem tá ouvindo já percebeu que o papo hoje é de quadrinho, né? Só faltava esse assunto pra fechar a pauta mestra do fanzine Acesso, né? Pra quem acompanhou, a gente já falou da história dele, falou de cinema, falou de tudo um pouco, menos de quadrinho, porque a gente tava esperando um momento especial pra isso, né? E hoje, pra aumentar o casting do Zine Acesso, tá aqui o Alexandre, também amigo da nossa turma. Ele nunca chegou a escrever, ou seja, Alexandre, você escreveu alguma vez já pro Zine ou não? Não, pro Zine não. Bom, pessoal, o Alexandre, vocês vão... De vez em quando vocês vão ver ele aqui, a gente vai falar, vai convocar ele mais vezes, vocês vão curtir o que a gente vai falar. Tem alguns assuntos especiais que estão reservados para chamar o Alexandre, e quadrinhos é um deles, né? Bom, vamos lá. E semana passada, né, o tema do Zinecast 3 foi confusões na sessão da tarde. Olha, eu confesso que até agora foi o mais divertido de gravar, porque... Nunca saiu tanta abobrinha, nunca foi foram mais de horas de gravação e a gente teve que cortar muita coisa para poder caber mais ou menos numa hora, né? Mas a gente promete que vai voltar com um Sessão da Tarde parte 2, porque ficou muito filme de fora, né? O próprio Alexandre mesmo falou, olha, galera, vocês têm que fazer um Sessão Aventura também, né? Não só Verdade. Fazer uma Sessão da Tarde. Tá anotado, nós vamos fazer... Agora, o André, nosso artista, não, André Miranda, foi o primeiro que detectou a primeira mancada nossa feia. É um cara que ele simplesmente acabou, né? Uma imagem que a gente tinha desde a adolescência, cara. Como que o Ralph Macchio, que foi o Karate Kid, o Daniel LaRusso, né? Não era o mesmo Ralph Macchio da Marvel, cara. É, tá vendo? Não existe só uma Maria no mundo, né? Pô, tudo bem, mas Ralph Macchio, cara? Cara, eu falava assim, não, mas você lembra do cara do Karate Kid? Pô, o cara é da Marvel hoje, pô, mó fodão. E não é, cara. Não, acabou. Puta que pariu. É, inaugurou a nossa sessão mancada. Foi ele que inaugurou. Justo e... um membro da turma, né? Exatamente, então, que coisa, né? Bom, nós vamos falar de quadrinho hoje e eu vou impor uma regra. Ninguém fala mal de Hulk. Quem que vai falar mal de Hulk? Ninguém. Não, tem sempre um aloprado que vai falar mal do Hulk, né, cara? Então, falou mal de Hulk, eu tô no comando do Skype, eu desconecto na hora. Não vai ter... E vai ser assim com todo Zinecast de quadrinho, que esse vai ser o primeiro de vários. Nós vamos poder falar mal de todo mundo, mas falou mal de Hulk... Vai cair. Homemzinho, deixa o Hulk em paz. A pauta de hoje é livre, galera. Então vocês vão escutar a gente falar de muita coisa. Vamos citar muita coisa. O universo de quadrinhos é um universo gigantesco, né? Falar de todos os heróis aí do início do século passado até agora não cabe em um, não cabe em dez. Falar de um por um também vai render muitos... Zinecast no futuro, a gente vai preparar um especial de Super-Homem para os próximos dias, porque vai estrear o filme do Azulão. Vamos fazer também um Zinecast sobre Wolverine, porque o mês que vem estreia Wolverine no Japão, né? Wolverine Imortal. Imortal, é. Eu tô com medo, viu? É. E ainda vai ter Thor, tem um especial Thor que a gente vai programar aí, porque, se não me engano, em outubro tem Thor 2 aí, ó. Então vamos falar muito de quadrinho, personagem por personagem, mas hoje a pauta é livre. A gente vai começar a falar de quadrinho do jeito que a gente começou a curtir quadrinho. Vamos contar aí um pouco de, das edições que mais marcaram a gente, os heróis que mais povoaram a nossa infância e ainda povoam até hoje, porque dessa turma aqui quase todo mundo continua. Se não compra regularmente, no mínimo lê alguma coisa de vez em quando. Vamos lá? Vou começar perguntando. André Ribeiro, nosso artista de plantão. Opa, presente. E aí, cara? Como é que você começou a gastar dinheiro na banca do Fernando? Eu comecei... Ou não foi lá? Não, na banca do Fernando foi depois da maioridade. Como eu não era do lado... A gente mora na cidade de Mogi Guaçu. Como eu não era do lado de cá do rio, eu era do lado de lá do rio. Então eu comprava na banquinha da Vila Paraíso ou na banca do Toninho, lá no centro da cidade. E eu comecei a ler gibi com Tio Patinhas. Tio Patinhas, Escoteiro Mirim, Chico Bento, Turma da Mônica. Até que um dia eu falei pro meu pai que eu queria uma revista de super-herói. E ele me apareceu em casa com a minha inesquecível X-Men número 12, da Editora Abril. Que os X-Men já estavam meio... baleadões, eles estavam bem, bem miscigenados já, vamos dizer assim. O Ciclope tinha debandado da equipe e eles estavam enfrentando alguns resquícios daquela saga do futuro, Dias de um Passado Esquecido. Dias do Passado Esquecido, que era a Rachel Grey estava na nossa no tempo atual. E de lá se seguiu inúmeras, né? Toda vez que meu pai saía ou viajava, tinha que pegar uma revistinha. É inesquecível, cara. Não dá pra esquecer. É uma revista que tá, mesmo totalmente detonada, eu tenho ela guardada, mas tem uma outra pra ficar na estante. Mas essa é especial, tá reservadinha aqui. É de uma época que o Wolverine envelhecia, né? Porque hoje em dia ele tá tão super power que tá complicado ler uma história do Wolverine levar a sério, né? Ah, o Wolverine envelhecer é ter as costeletas brancas só. É. Tipo Reed Richards. É, na época ele era feio, né? Ele não tinha o fenótipo bonitão, né? Então... Na época dele o fator de cura também não era bem explorado, né? Exatamente, Alexandre. Ah, mas hoje em dia hoje em dia ele praticamente ressuscita, cara. Os caras jogam ele num tanque de ácido, só sai o esqueleto andando e ele regenera na hora. Ele e o Homem-Aranha devem ser os maiores arroz de festa de capa de gibi da Marvel, né? Sabe que os dois vendem e o povo tasca ele nas capas de tudo quanto é gibi. Ah, tem que estar lá, né, cara? Aliás, aproveita e embala, William. Conta aí pra nós. Ah, o meu, na verdade, foi... Eu acho que como a imensa maioria dos brasileiros, eu comecei a ler quadrinhos com Turma da Mônica e Disney. Gostava muito do Disney especial, que eram uns bem grossões, assim, que eram coletâneas de historinhas já anteriormente publicadas. E eu tive uma sorte, que eu tenho um tio, até mandar um abraço para ele, meu tio Evaldo, lá em São Bernardo do Campo, que era leitor inveterado de quadrinhos. É leitor ainda, veterano de quadrinhos, e ele comprava muita coisa e vivia me dando uns repetidos que ele tinha e tal, né? Inclusive, não apenas quadrinhos de super-herói, mas umas coisas de Bonelli, que nem Zagor, Lobo Solitário e tudo mais, né? Mas eu também não dava a devida importância àquilo lá que eu ia ganhando, muitas vezes. Lia e tal, mas não muito com muito amor ali, né, naquilo lá. Mas aí ainda gostava até um pouco ainda de Disney e tal. Mas eis que teve um final de ano que ele falou, não, eu vou te dar uma coleção, pra você começar a sua coleção e tal. E ele me deu, até aquele momento, na numeração que estava naquele momento, naquela época, a Liga da Justiça, que logo depois iria se tornar a Liga da Justiça Internacional, que era aquela do Kate Giffen e do J.M. DeMatteis. Que era aquela bons liga, tempos, hein, cara? Bons tempos. Que coleção que ele me deu, né? Desde aquele número 1 lá, que com o Master Lord e tudo mais, né? Que o único herói sério que tava no meio era o Batman. Bom, enfim, ele me deu essa coleção aí. E aí falou, não, agora vai começar a colecionar mesmo. E aí eu fui na banca, falei, o que que eu vou começar a comprar, hein? E tava lá marcando o Homem-Aranha 2099. Falei, vou começar com essa. E a partir dali comecei com o Homem-Aranha 2099, aí comprei o Homem-Aranha da linha tradicional e comecei, aí comprei, tinha o gibi do Hulk, comprei, continuei com a Liga da Justiça, Superman, e foi só aumentando a coleção, né? E dali descambou. E aí, Alexandre? Conta pra nós. Bom, acho que é tradicionalmente, né, como todo mundo aí, o André, o William, começaram, eu comecei também com Disney e Turma da Mônica, né? Na época que eu comecei, eu gostava muito de quadrinho, mas não tinha dinheiro, dependia sempre do meu pai, né, quando ia fazer a feira ali no Mercadão. Então eu e meu irmão ia junto, aí pra meu pai, minha mãe, como estratégia pra gente não ficar aprontando e correndo no meio das barracas ali, e falar, ah, final da feira, se vocês se comportar, vocês ganham um gibizinho, né? E naquela época, era assim, cara, feira todo, era feita todo final de semana, não era igual hoje, você vai uma vez por cada 15 dias, ou tem gente que vai uma vez por mês. Então, todo final de semana a gente ganhava um quadrinho, né, de diferente. E aí, comecei a colecionar umas coisas meigas, né? Turma da Mônica, Walt Disney. E um dia o Luciano Carvalho mudou do lado de casa, tinha estudado junto na sexta série, mas no ano seguinte ele mudou do lado de casa, por essas coincidências aí de cidade pequena. Eu já tinha lido acho que um herói da TV que eu tinha ganho, que minha mãe tinha ganhado e tinha jogado na minha coleção lá um tempo atrás. E a gente começou a falar sobre quadrinho, falei que tinha gostado. E ele me mostrou na época um quadrinho que ele tinha comprado na banca daquele mês, que era o Homem-Aranha 115, da editora Abril, no formatinho ainda. Homem-Aranha versus Escorpião. Enganado, o argumento era do David Michelinie e o desenho do Todd McFarlane. Bom, fiquei louco, né? Depois que eu li esse quadrinho, eu peguei toda a minha coleção de Turma da Mônica e Walt Disney, corri para a banca, fiz um trato lá com o cara, ele comprou toda a coleção e já peguei todo o dinheiro e já comprei o que tinha da Marvel naquele mês na banca, né? Aí foi Super Aventuras Marvel, X-Men, e aí começou. Que aí quando começou de fato mesmo, eu comprar quadrinho, né? Aí todo mês comprava, e aí esse vício começou a ficar maior, né? Começava só, comecei com Marvel, depois comecei a comprar DC com Image, que saiu no Brasil, acho que em final de 2000 e... Não, 96, cara, a Image chegou no Brasil, se não estiver enganado. Aí começou a sair Dark Horse, algumas outras porcarias que tinham, e eu comecei a comprar tudo. Então comecei a comprar de tudo, e esse vício aí durou acho que uns 15 anos, mais ou menos. O cara começou com drogas mais leves e depois foi pegando mais pesado, né? É, sempre é assim. Foi ficando pesado. Aí quando chegou no número 3 mil revistas em casa, me mudei pra Piracicaba, tive que rever algumas coisas, né? Falar, já não estava mais no pique da coleção e já estava no momento que também as histórias já não estavam me empolgando mais, né? Aí eu resolvi desfazer a coleção, passar para alguém que queria cuidar, estava iniciando com vontade. E aí saí desse universo. Acompanho paralelamente, mas não muito a fundo hoje. Ainda bem que eu tive a oportunidade de salvar um pedacinho da sua coleção, né? Senão você ia ter jogado tudo pela janela, né? É, o doído, cara, foi assim, quando eu comecei a vender, eu coloquei na internet, né? Eu tinha uma... Pra quem acompanhou a minha coleção, eu comprava, lia, colocava numa tabela no Excel que chamava de Gibiteca, relacionava que número que era, o título da capa e quantas edições, que às vezes eu comprava uma ou duas, não sei porquê, eu comprava uma ou duas da mesma revista. Investimento no futuro, né? Achando que ia valer alguma coisa no futuro. Pompar, né? Aí fazia essa anotação no arquivo eletrônico, comprava saquinhos plásticos de vários tamanhos, de formatinho, formato americano, colocava dentro, lacrava com durex e aí guardava. Então, quando eu comecei a separar as revistas, pô, revista de 10 anos parecia que tinha saído da gráfica, né? Tá bem cuidado. E a parte mais dolorosa não foi vender a coleção, mas as lembranças que tinham, né? Bom, eu não comecei tanto assim igual vocês, não. Eu já fui meio atravessado. Quadrinho na minha infância, diga-se, 6, 7 anos, né? Quando a gente tá começando a ler, eu não comecei a ler exatamente Tio Patinhas ou Mônica ou afins, né? Eu vi alguma coisa que que eu não comprava, que eu lia de alguém, ou... mas não tinha tanto interesse. Mas o que despertou foram os heróis. Só que nessa época, quando eu estava começando a aprender a ler, eu tenho um primo que ele está morando longe hoje, né? Ele deve estar no Mato Grosso, em algum lugar. Maurício, se você estiver ouvindo isso aqui, entre em contato, por favor. O Maurício é o meu primo mais velho, o primo mais velho da família da minha mãe. E ele tinha... o cara é roqueiro, tem banda, é um cara que vive a vida mesmo. E ele, nessa época, né, adolescente, eu não sei de onde que ele copiava, se ele criava, mas ele desenhava heróis em quadrinhos, cara. E a gente tinha alguma proximidade, e eu lembro que ele me dava vários desenhos, Capitão América, Homem-Aranha, assim, solto no meio da folha para eu colorir. Putz, aquilo eu achava o máximo, cara. Eu coloria, mostrava para ele, guardava, mostrava pro meu pai. Era diversão em família aquilo lá. E eu tive por muito tempo isso aí. E aí que eu comecei a entender heróis em quadrinhos, né? Eventualmente pedia pro meu pai, compra uma, compra outra, mas nunca colecionei de verdade. Até que, né? Para quem mora no interior de São Paulo, época de férias, vira e mexe, o pessoal faz aquela barca pra praia, né? Pai, mãe, os filhos, o cachorro, o papagaio, a avó, o avô, os tios, todo mundo atola num carro, né? E vai. E uma das paradas obrigatórias pro litoral era a bendita rede do frango assado, né? E numa dessas viagens, justamente a minha primeira revista que startou, né, que começou a minha coleção, é uma das que eu mais gosto e é uma das histórias que eu mais curto até hoje, né? A primeira revista, o marco zero da minha coleção, foi a revista Incrível Hulk, número 87, que tinha... aquela edição era metade Hulk, metade Homem de Ferro, né? A metade Hulk era o Hulk cinza, do Todd McFarlane, recém assumindo a revista, e tinha um Hulk verde, que era o Rick Jones, que ninguém sabia direito quem que era aquele Hulk verde, novo, né? Selvagem, igual do início, mas tinha um Hulk cinza que era inteligente, meio sacana, e eles que começaram a quebrar o pau. No meio tinha os caça-hulks, né? Aquela unidade caça-hulks do governo e tal. Cara, eu achei aquilo lá foda. Falei, como? Tinha um Hulk só na minha infância, tem dois agora. Li metade da revista no caminho, a outra metade eu viro, estreia da armadura vermelho e prateado do Homem de Ferro, que tinha o arco de histórias que o Tony Stark tinha perdido, né, as indústrias Stark pro Obadiah Stane, que, por né? Coincidentemente, é o arco de histórias do primeiro filme do Homem de Ferro, né? Tem esse link. E ele deixa de usar a armadura dourada e vai para prateada. Ele estreia naquela lá. Então é o primeiro confronto do Homem de Ferro, armadura nova, contra o Obadiah com o Monge de Ferro, azulão, todo maior, parecido com o do filme mesmo. Além dessa revista me marcar, pô, a história era... As duas histórias eram muito boas, assim. E eu fiquei louco, né? Cheguei na praia, isso na metade do caminho. Quando eu cheguei lá, já tinha lido tudo. Falei, pai, vamos numa banca, tem que achar uma continuação, porque isso aqui é do mês passado, tem que achar. Batata, achei a edição 88. E aí voltei louco. A banca de revistas mais próxima da minha casa era, coincidentemente, a mesma que essa galera frequentava. Só que não era do Fernando ainda. Fui lá, consegui comprar o número do mês anterior, a 86. Eu tinha 87, 88. E aí, meu amigo, de lá pra cá, nunca mais parei. Setembro de 1991. São aí 20... quantos anos? 22 anos seguidos sem parar de comprar. Comprando diretão. Desde então você nunca parou. Nunca parei. E sempre comprando Marvel. Tem muita gente ouvindo isso aqui que não tem tempo de coleção, não tem de vida o que eu tenho de coleção de quadrinhos, cara. Assim, meus amigos, que a gente começou... Na verdade, vocês podem ver que a turma dos In Excesso, que também é uma turma de amigos, foi criada em escolas, às vezes, um pouco diferentes, mas o ponto principal em comum, foi a bendita banca de jornal do Fernando. E era ponto de encontro, né? Todo mundo, todos os pais de família hoje, na época desempregado, molecada, não tinha nada pra fazer depois da aula, ia lá pra banca do Fernando, ficava comprando, folheando os quadrinhos dele. Comprava um, lia comprava três. Comprava um, e aí ficava lá, passava o dia inteiro atrapalhando o Fernando, enchendo o saco dele. Sempre tinha uns 6, 7 na frente da banca ali, azucrinando o Fernando. Mas aí depois ele foi pro Mercadão, e aí a turma começou a crescer também, a geração desenho entrou, que conhecemos muita gente também por causa da geração desenho. Não tinha muita paciência pra... Lembro que tinha muito o Leandrinho, né? O Leandrinho Demai, que já começou a colecionar quadrinhos por causa do desenho, né? Ele ia perguntar algumas coisas pra mim, eu não tinha paciência, porque ele chamava, rotulava de geração desenho, eu já dava umas... Sei lá, ah, moleque, você não sabe porra nenhuma, fica me enchendo o saco aqui. Vai comprar quadrinho antigo, depois você vem discutir alguma coisa. Eu ainda lembro dele só como Leandrinho em geração desenho, cara. É, você não lembra do futebol, ele tem outro apelido, né? Teletubbies do Mal. Nossa senhora, agora vamos começar a falar mal dos outros aqui. Não, mas o Leandrinho, assim, cara, da geração desenho, ele salvou, viu? Porque evoluiu muito nos assuntos aí. Se aprofundou bastante. Tem uns que não foi fogo de palha mesmo, não passou daquela primeira leva da TV Colosso. Ah, beleza. Já que a gente já contou um pouco da nossa história, como a gente começou, né? É, só lembrando que a turma nossa de quadrinhos é bem maior que essa. Então, nas outras edições que a gente vai fazer, a gente vai introduzindo o resto do pessoal e como eles começaram também, que tem muita história boa para contar. Mas, além das histórias boas para se contar, a gente quer contar quais histórias boas a gente leu e que marcaram a nossa vida, né? Eu garanto que no meio das toneladas de quadrinhos que a gente já leu, uma meia dúzia, assim, fala, pô, eu li isso aqui e isso mexeu comigo, mexeu com a minha cabeça, fez eu ver alguma coisa de um modo diferente. Isso acontece no quadrinho. Pra nossa geração, dos 30 e poucos, o quadrinho fez, e que leu bastante quadrinho, pelo menos falo por mim, não sei se os outros vão concordar, faz parte da formação do caráter da pessoa. Porque não era... Não era... Internet não existia, o jornal era um negócio somente para adultos, né? Difícil era ter acesso, não, um negócio muito cabeça. O quadrinho, a moral do quadrinho, aquilo que a gente lia, era, por mais fantasioso que seja, a mensagem que era passada era a mensagem de... Pô, isso, ser bom é isso, ser mal é aquilo, né? É, a diferença de bem, mal, de bom e ruim era... Fora da igreja, era lá dentro dos quadrinhos, né? Fora da igreja. Não tinha é verdade. Não tinha essa transição cinza entre o bem e o mal, né? As grandes lições de moral estavam ali. Tava ali ou no final dos desenhos da época, né? Do He-Man, da Chico. Mas, André, o que você leu? O que você recomenda assim? Que fala, pô, isso aqui lê. Pessoal que tá ouvindo, lê porque vale a pena. Bom, eu vou falar de uma série que, a partir do momento que eu comecei a ler, por uma curiosidade, foi uma indicação de um amigo, de quando eu trabalhava em Jaguariúna. O cara falou, corre atrás disso, que isso aqui me pirou o cabeção. Eu falei, poxa, vou ver se o negócio é bom mesmo. É a série Fábulas. A série Fábulas é uma série que, pra quem não conhece, ela foi criada pelo escritor americano Bill Willingham e ela é publicada pelo selo Vértigo da DC Comics. O que é a série Fábulas? Do que ela trata, né? Bom, ela teve sua publicação iniciada em 2002 e continua sendo publicada até hoje e pelo mesmo time criativo, né? O escritor, o Bill Willingham, ele mantém-se nos roteiros. E tem um desenhista, né? O desenhista principal, ele rotineiramente, fora alguns intervalos, ele se mantém na ativa. Bom, a série é o seguinte, Fábulas, né? O que você imagina com Fábulas? Fábulas você vai imaginar de todos aqueles contos da carochinha e tudo que você já ouviu a respeito de contos de fadas. A série, na verdade, ela apresenta vários personagens dos contos de fadas e do folclore né, que eles mesmos na série se referem-se a si mesmos como fábulas, né, e eles foram expulsos das terras natais pelo um adversário, conhecido simplesmente como o adversário. Lembra bem o Harry Potter, né? Não pode ser nomeado e tudo mais. As fábulas, elas residem numa, vamos chamar, de uma dimensão paralela à nossa realidade, onde elas não convivem praticamente entre si, mas todas se encontram na mesma dimensão, só que em reinos diferentes. Como a maioria das fábulas trata de príncipes, princesas, reis e rainhas, uma criança que acha que vai vender a vaca e acha os feijões mágicos, cada qual tem o seu reino onde vive e onde se desenrolaram as suas histórias, tal como elas são conhecidas até hoje. Bom, em determinado momento houve um crescente domínio desse adversário pelas terras de sua origem, que não criou pânico nas fábulas maiores, nos reis de cada reinado, de cada feudo ali. E elas não deram muita bola até o ponto em que essa insurreição do adversário começou a tomar posse dos reinos maiores. E em vista disso, muitas das fábulas mais conhecidas que a gente sabe das histórias, elas foram expulsas das suas terras natais e por portais dimensionais elas vieram parar no nosso mundo, o mundo dos mundanos, que não tem nada de mágico, nada de encantado. Essa série, como a maioria dos quadrinhos publicados pelo selo Vértigo, o humor negro e a temática mais adulta estão sempre presentes. É, e a história começa da seguinte maneira: essas fábulas que se exilaram no nosso mundo, elas, pelos idos de 1800, elas vieram para a nossa realidade e se instalaram na cidade de Nova York. Lá elas criaram uma comunidade, que ela vive meio que isolada dentro da cidade de Nova York, e eles se chamam de Cidade das Fábulas, né? E para resolver alguns problemas, né, das fábulas que migraram, eles tomaram algumas decisões. Na Cidade das Fábulas só reside as fábulas que podem se passar por humanos ou que são humanas, né, na sua essência. E quem não é humano reside numa propriedade do interior, no interior mesmo da cidade de Nova York, chamada de A Fazenda. Então, por exemplo, na cidade reside o Rei Cole, que é o, vamos chamar, o testa de ferro, o laranja. Ele é rei, mas quem administra é a vice-prefeita, que é a Branca de Neve. E tem como xerife o Lobo Mau, até fazendo jus à minha chamada. O Lobo Mau, ele se redimiu durante essa fuga, ele se redimiu, e desde a vinda deles para o nosso plano, ele atua como xerife na Cidade das Fábulas. E todas as fábulas que migraram para cá, em vista do ataque do adversário, tiveram seus crimes nas terras natais perdoados. Bom, e como a prefeita, quem administra é a vice-prefeita Branca de Neve, o rei acaba fazendo mais a parte teatral, né, o social ali com os nobres. Essas fábulas se instalaram em 1800 e pouco e vivem até os dias de hoje no nosso mundo. Um negócio interessante que o autor vira e mexe remete a isso no quadrinho é que as fábulas elas são eternas. Elas são seres eternos porque elas têm a durabilidade da vida dos seus contos. A partir do momento em que uma fábula foi criada e esse conto foi transmitido, a crença e a transmissão desse conto garante essa imortalidade para as fábulas. Bom, o que chama atenção na série em si é que cada arco tem um tom de literatura. Tanto que a primeira edição, né, aqui no Brasil, o primeiro encadernado, remete a uma cena de assassinato, em que o Lobo Mau é chamado, né, na verdade não chamado, mas como Lobo Mau, nesses quadrinhos ele foi apelidado de Bigby, na verdade, de um resumo, é um diminutivo do nome de Big Bad Wolf. Então Paulista, onde eles fizeram esse diminutivo de Bigby Wolf. E como xerife, ele é chamado para investigar o assassinato da irmã gêmea da Branca de Neve. Para quem não sabe, o Bill Willingham, o autor, ele foi mais fundo nos contos das fábulas, pegando aquela origem pura mesmo, não aquela lapidada que os irmãos Grimm deram em alguns contos. Ele foi na origem, lá na raiz dos contos. Então, por exemplo, o conto original da Branca de Neve é Branca de Neve e Rosa Vermelha. Então, você imagina, e o negócio é sangrento. A origem, muitas vezes, é sangrenta, é sem pudor. E os irmãos Grimm, né, quando fizeram o compêndio dos contos, eles limaram muita coisa. E o Bill Willing, ele foi muito sacana de ir atrás dessa origem literária, essa origem dos contos, e trazer detalhes, poderes, criações para os personagens. E o bacana é que dos personagens, o Lobo Mau é o mesmo Lobo Mau que aparece em qualquer história que tem algum lobo, tal quanto o Príncipe Encantado é um cara só. Pegou todas as mulheres que ele pôde para aproveitar da riqueza. Ele é um cara sem escrúpulo. E ele tem um poder de encantamento. Ele é sedutor ao extremo. Quando ele vem para esse mundo, ele vem falido, porque tudo que ele tinha, ele não pôde trazer. Ele é um príncipe, mas como ele teve... Ele foi infiel, né? É da natureza dele ser infiel. Ele teve a Cinderela, teve a Branca de Neve. Ele veio meio que com a mão na frente e outra atrás. Foi se aproveitando de golpes que ele aplicava em mulheres mundanas, né? E assim como essas personagens que eu comentei, todas as demais que são levadas que têm maior relevância na série, foram escolhidas a dedo. Que, por exemplo, você tem além da Branca de Neve como vice-prefeita, o Lobo de Xerife, você tem a Rosa Vermelha, que é a irmã rebelde da Branca de Neve. O João do Pé de Feijão, na verdade, ele é o João das Lorotas. E ele é um cara que é um sacana. No primeiro, nas primeiras edições, você vê que o cara não tem escrúpulo nenhum para se dar bem. Bom, algumas curiosidades sobre essa série, que eu achei interessante de relacionar, é que no meio do caminho, como a série vai evoluindo, ela passa por vários tons de investigação, passa por romance, drama, terror, e até o ponto em que o adversário das terras natais, ele sabe que as fábulas migraram para esse mundo. Então ele quer dominar esse mundo também, e tanto as fábulas que escaparam de lá para cá. Aí acontece que há uma expansão das fábulas, que as fábulas europeias acabam se abrindo, mantendo contato com as fábulas árabes. Então o cara vai mais longe. A pesquisa do cara para a série é muito grande. Legal. Então quando ele parte para essa questão das fábulas árabes, ele abre um tom político para a história, pró-israelita. O cara é muito, muito... A pesquisa dele é muito profunda. Os personagens são... Você percebe muita coisa da vida real ali, caricaturada na série. Então, a Panini está publicando cadernados desde o começo, porque publicar no Brasil foi a Devir. Ela perdeu o contrato, passou pela faleceu já, a editora Pixel, e a Panini abraçou a partir do... A Panini lançou como Fábulas ou João e as Fábulas? João das Fábulas é um derivado. É um derivado? Puta, João das Fábulas é um derivado. A série teve vários spin-offs, né? Teve alguns que não vieram aqui no Brasil direto. O João das Fábulas é o seguinte... O João das Fábulas é tão cara de pau, mas tão cara de pau, que ele é expulso da Cidade das Fábulas em determinada época da série. E como ele sabe que o poder das fábulas vem do seu conhecimento e da crença nessas fábulas, ele acaba arrumando uma grana e monta um estúdio em Hollywood, onde ele se promove como tipo uma trilogia do João. E aí o conhecimento do João aumenta no mundo inteiro. E o poder dele como fábula aumenta também. E o cara acaba fazendo o maior sucesso em Hollywood, mas sempre, como tem picaretagem, a coisa degringa de maneira mais louca possível. Pra quem quiser acompanhar, a Panini já publica desde o número 5. e tá republicando, por exemplo, lança um novo, lança um antigo. Então logo ela já tá com toda a publicação, que deve estar no número 13 que eu comprei, que é o Grande Encontro, que é o volume 13, onde depois que o João sai das fábulas, ele acaba ficando numa revista independente até que tenha esse Grande Encontro. E esse é o, e o próximo vai falar sobre bruxas. Então, na expectativa. Pô, foi uma aula de fábulas, cara. Me deixou louco. Vou ter que emprestar de você, porque comprar eu não vou. Bom, não é uma. O meu. A obra que eu decidi comentar não é uma coisa tão erudita quanto fábulas, né? A parte de quadrinhos mais mainstream. Mas eu queria citar essa série de quadrinhos que foi publicada pela Marvel. Na década de 90, acho que uma das poucas coisas que salva na década de 90 dos quadrinhos regulares, e que aproveitando o hype aí do que a Panini relançou agora, relançou nesse semestre, foi em abril, maio agora que saiu, que é sobre o Homem-Aranha 2099, o Homem-Aranha do futuro, que foi um, começou meio humildezinha, meio simplesinha, com poucos personagens, de repente fez um relativo sucesso no começo e deu uma expandida grande. Inclusive no Brasil foi muito querida pelos leitores brasileiros, até mais do que nos Estados Unidos. Cara, tem o uniforme do Homem-Aranha mais animal que eu já vi, cara. Disparado, oh. Disparado. É, das versões variantes, né? O Aragonés que zoa bastante, né? Aquele Aragonés detona a Marvel lá, massacra a Marvel. Ele tira sarro do Homem-Aranha, que tanto uniforme diferente que tem, né? Mas dessas versões variantes do uniforme do Homem-Aranha, a do de 2099 é a que eu mais gosto também. Eu também acho que foi a melhor que teve até hoje. E era uma fantasia dos Dias dos Mortos, né? Isso, é da. O Finados, né? Que os mexicanos comemoram. Bom, na verdade, o que é esse universo de 2099? Não sei se muita gente, acho que talvez pouca gente saiba, mas na verdade essa ideia de 2099 é velha pra caramba. É do Stan Lee e do John Byrne. Há muito tempo atrás que eles tentaram criar, já tinham criado o personagem Ravage, o Ravage, que ficou aqui no Brasil. A galera que falava Ravage na época, né? E tentando criar um futuro do universo Marvel com esse personagem aí. E depois foi engavetado, nunca viu a luz do dia e tal. Só que essa ideiazinha ficou lá na Marvel, né? Nos bastidores da Marvel. Até que um dia o pessoal lá, os editores e tudo mais, o Ralph Macchio, inclusive, né? Ralph Macchio lá no meio aquele dele. Aquele que não é o Daniel Larusso. Não é o Larusso, exatamente. Falou, não, vamos lançar o negócio, a ideia era legal e vamos começar. E com quem que a gente começa? Escolher especialmente o medalhão da Marvel, o Homem-Aranha, para tentar dar um start aí nesse novo universo Marvel aí. Que, apesar de ser no futuro, apesar de ter carro voador, aquela tecnologia maglev que flutuava, né, da alta tecnologia, esse mundo não era muito agradável, não. Ele mostrava um futuro bem sombrio para a humanidade, assim, para o planeta, em que as grandes corporações dominavam tudo, os governos eram apenas fachada. Nos Estados Unidos tinha a poderosa Alchemax, no Japão tinha Stark Fujikawa, o que dava a entender que um grupo japonês teria comprado o império do Tony Stark, né, no futuro, fora algumas outras aí. E a polícia era privatizada, né, a polícia se chamava Olho Público. Então, na verdade, só tinha direito à proteção policial, só tinha direito a ser defendido pela polícia quem pagava. A polícia era privada, ou seja, quem não tinha dinheiro podia ser morto, podia ser assaltado, podia acontecer o que fosse, que a polícia não ia fazer nada por ele, porque ele não pagava. Ele não pagava plano de polícia, né? Plano de saúde, não pagava plano de polícia. E uma coisa muito interessante também nesse universo de 2099 é que a era heróica, onde os heróis Marvel povoavam o mundo, tinha acabado há muito tempo atrás. E o Thor, que era o deus do trovão, que fez parte dos Vingadores e tudo mais, com esse fim da era heróica, ele decidiu ir embora. Ele voltou para Asgard e nunca mais voltou. Isso criou no mundo uma nova religião, que era um dos adoradores de Thor, né? Os toretes e tudo mais. Tinha, com, inclusive, com igreja, com sacerdotes e tudo mais. Era a igreja de Thor. Que o Thor se tornou, acabou se tornando um messias. Todo mundo esperando o retorno do Thor para vir salvar a humanidade de novo. E nesse mundo caótico, complicado, feio pra caramba, tem um personagem chamado Miguel O'Hara, de origem hispânica. Para quem lê quadrinhos agora, acha que o Miles Morales é o primeiro Homem-Aranha latino. O Miguel O'Hara, apesar de ser do futuro, ele veio primeiro, né? O pai dele era irlandês e a mãe era mexicana, Miguel O'Hara. E bem sucedido, ao contrário daqueles conflitos adolescentes que o Homem-Aranha original tinha, que o Peter Parker tinha no seu começo de carreira, o Miguel O'Hara já era um cientista, um geneticista bem sucedido, trabalhava nessa grande corporação que era a Alchemax. Num dos projetos de engenharia genética que ele estava trabalhando era exatamente baseado no Homem-Aranha original. O que a Alchemax planejava? Do tipo, criar pessoas geneticamente modificadas para fazer os mais diversos trabalhos. E o Homem-Aranha era do século XX, na época, né? Hoje em dia é do século XXI também. Era uma coisa interessante. Imagina trabalhadores que tivessem a força proporcional de uma aranha, não sei o que lá e tudo mais. Então ele estava com esse projeto do Homem-Aranha. Só que, vendo os experimentos da Alchemax, em que até um presidiário acaba morrendo, uma dessas alterações que foram genéticas aí, que foram mal sucedidas, que não deu muito certo, foi mal sucedido, ele decide sair da empresa. O chefe dele, sempre o chefe, né, o Tyler Stone, não quer que o Miguel saia e contamina ele, dá para ele escondido, sem ele perceber, uma droga que era altamente viciante, chamada êxtase, que ela se mesclava ao DNA do usuário, e o usuário não consegue ficar sem mais, só para ele não sair da empresa, para ele continuar com o projeto. Ele, desesperado, falou, puxa, o que, que eu faço agora? Eu não queria ficar na mão da empresa, e nem ficar dependente de droga, nem ficar dependendo de um usuário constante daquela droga. Lembrou-se que no projeto dele, o próprio DNA original dele também fazia parte do banco de dados. E aí ele falou, eu vou lá e reescrevo meu DNA como ele era antes de eu ser contaminado com a droga. Só que ele tinha um desafeto lá no laboratório também, que vê ele entrando na cápsula ali de alteração genética, que lembrava bem o visual do filme da Mosca, decide sacanear com ele e inicia também o programa do Homem-Aranha. Então, além do DNA do Miguel O'Hara, colocou aquele projeto do Homem-Aranha. O resultado disso, de fundir o DNA do Miguel com o do Homem-Aranha, surgiu o Homem-Aranha de 2099, que na verdade tinha muito mais características aracnídeas do que o próprio Homem-Aranha original. Ele ficou com a força e a agilidade proporcionais de uma aranha tão iguaizinhas, só que dessa vez agora ele ficou mais sensível à luz. Ele desenvolveu garras retráteis nas pontas dos dedos, dos pés e das mãos. Foi bom. Além de teia orgânica, ele desenvolveu a própria teia dele, e presas com peçonha, ele tinha veneno. Ele chegou a morder a gente, envenenar a gente com veneno de aranha. E só que no começo ele não queria, na verdade, ser herói. Diferente do Homem-Aranha original, que queria, no começo quis ganhar dinheiro com a luta livre e tudo mais, e com a perda do tio Ben, aí que ele decidiu iniciar a vida de heroísmo, o Miguel O'Hara, na verdade, desde o início queria se livrar, quando assim, da maldição de ser o Homem-Aranha. Só que a Alchemax, e ninguém dava paz para ele. E ele começa uma luta atrás da outra, ele acaba caindo, só que conforme as experiências dele vão passando, ele começa a ver que ele podia fazer a diferença, de que ele podia ajudar realmente. Especialmente quando ele cai no submundo, que nesse futuro, Nova York, existe a cidade de cima e existe o submundo, a cidade de baixo. A cidade de baixo é a Nova York antiga, que ficou lá para quem não tem dinheiro, vamos dizer, como se fosse uma grande favela. A Nova York bonitona é a que fica na parte de cima. E quando ele vê todo esse sofrimento e tudo que ele pode ajudar, ele vai mudando a sua postura conforme os acontecimentos da vida dele. Ele vai vendo que é importante ele ser o Homem-Aranha. Uma coisa interessante dele também é que ele não era o Homem-Aranha piadista que o Peter Parker era. Ele, nesse mundo sombrio, talvez um Homem-Aranha um pouquinho mais sombrio. Nada daquele exagero de sombra que depois começou a permear muito super-herói. Vez ou outra ele até soltava alguma coisinha um pouco mais engraçada aí. Mas era muito interessante essa premissa. O elenco de personagens que contracenavam com ele também era interessante. Tinha o irmão dele, o Gabriel O'Hara, que era muito... acabou se tornando fã do Homem-Aranha também, não desconfiava, ou às vezes sempre dava a me entender que talvez até desconfiasse que o irmão era o Homem-Aranha. A mãe dele, que era super fã do Homem-Aranha, a mãe dele... que ficava num asilo, mas ficou super fã dos feitos do Homem-Aranha, até dizer, por que você não podia ser mais igual a ele e tal? Esses conflitos aracnídeos que o Peter Parker tanto conhece, né? O Homem-Aranha de 2099 foi um precursor desse novo universo que teve outros personagens com o decorrer do tempo. O Doutor Destino de 2099 também surgiu. Logo depois vieram os X-Men, o Hulk, o Motoqueiro Fantasma, o Justiceiro foi um dos primeiros que surgiram também dessa primeira leva de versões futuristas dos personagens clássicos da Marvel. Uma coisa interessante do universo 2099 no começo também é que a Marvel não quis, vamos assim dizer, criar versões futuristas de muitos dos seus personagens, a exceção talvez... Fora alguns os heróis, esses primeiros heróis estavam aparecendo, os vilões, raro, primeiro apareceu o Abutre, mas não teve de início um Dr. Octopus, 2099, nem um Electro, 2099, nem nada. Só que conforme o tempo foi passando, aí foram, acho que talvez a imaginação do pessoal foi acabando, e aí foram enfiando, Venom, 2099... Duende Verde, 2099, um monte de coisa errada aí que acho que talvez não precisava. Esse foi um grande problema do universo de 2099. Começou muito bem, a arte, o roteiro, os roteiros do Homem-Aranha, que talvez também chamam muita atenção, era do Peter David, que era um cara que já estava começando a formar seu nome, ele tinha passado por uma fase muito boa no Hulk, e os desenhos do Rick Leonardi que... casaram perfeitamente com o estilo do universo de 2099. Eu acho muito legal a arte dele, é bem dinâmica nesse período aí, parece que até como em alguns momentos como um rascunho, e a arte finalizar o rascunho, o Al Williamson, a arte finalizou o rascunho dele, mas ficou muito legal, era muito interessante. Tanto que quando o Homem-Aranha perdeu o desenho, quando o Rick Leonardi saiu da arte, parece que a própria série perdeu e muito. E foi isso que também começou a desandar o universo 2099. Poucos roteiristas bons trabalhando nesse universo. Os americanos logo perderam o interesse por esse universo aí também, que acabou minguando, e acabou meio que num fim meio xoxo lá e tudo mais. E a Marvel engavetou, guardou esse universo de 2099, que durou alguns anos aí. Mas... vira e mexe ela revisita, né? Seja nos games, tem esse jogo novo do Homem-Aranha aí, do Shattered Dimensions, que você tem várias versões do Homem-Aranha, e uma delas que você joga também é a do Homem-Aranha de 2099. Teve um encontro muito legal do Homem-Aranha original com o de 2099 em 95. A Abril chegou a publicar aqui também na linha do Homem-Aranha 2099, no gibi de linha dele, e que é uma curiosidade interessante também, porque na verdade eles trocavam, né? O Miguel O'Hara se via no presente e o Peter Parker de repente se viu no futuro, e o Miguel O'Hara descobria que a presença dele ali, aquele período, era o período que a Era Heróica teria acabado, que teria desencadeado o problema com o fim da Era Heróica. E aí eles, lógico, eles conseguem resolver logo, a história segue, eles conseguem resolver o problema, cada um volta pro seu tempo original, só que aí o que fica interessante, que aí o Miguel descobre que ele mudou o passado de 2099, porque aí o fim da Era Heróica não era mais aquele período que ele sabia. Ficou meio no ar isso aí. e deu a entender que talvez aí o universo de 2099 teria se tornado uma linha de tempo paralela e não o verdadeiro futuro do universo Marvel, né? Então teria criado duas linhas de tempo distintas. Então eu achava, acho ainda, o Homem-Aranha de 2099 muito legal. A Marvel parece que vai estar dando uma revisitada nele aí de novo. Tá rolando nos Estados Unidos hoje em dia a série do Homem-Aranha Superior. Não sei se vai servir como spoiler isso, mas que uma treta aí com o Dr. Octopus, com o Homem-Aranha. E o Miguel O'Hara parece que vai ter o Dan Slott, o roteirista atual do Homem-Aranha. Falou que o Miguel O'Hara vai ter uma participação importante. Inclusive na mega evento que está tendo atualmente nos Estados Unidos também, o Age of Ultron, em que o Ultron, né, o Android lá, está bagaçando para o universo Marvel inteirinho, e inclusive com problema temporal, e está aparecendo vários personagens de várias linhas de tempo da Marvel. E o Homem-Aranha de 2009, arroz de festa também, está fazendo parte dessa festa, desse furdúncio todo aí. O próprio Peter David, quando ele escreveu o Capitão Marvel, ele também deu um jeito de pôr o Homem-Aranha 2099 em algumas histórias, numa historinha lá. Então, ou seja, é um personagem daquele universo, foi muito querido. Os fãs do Homem-Aranha, em geral, gostam do Miguel O'Hara, até pela premissa diferente dele, diferente do Peter Parker, que muitas vezes é tão caxias, tão responsável e tal. O Miguel O'Hara errava pra caramba, fazia um monte de besteira, às vezes, no desespero ali, não conseguia. Ele tava, mostrou realmente como ele estava aprendendo a ser herói num mundo que não cabia mais isso. Então eu acho muito interessante. E para quem quer lembrar ou quer conhecer esse Homem-Aranha, essa versão que, como a própria edição diz, que é tão espetacular quanto o original, eu recomendo. Tá, o encadernado aí tá nas bancas, que a Panini relançou as 10 primeiras edições do Homem-Aranha 2099, das edições 1 ao 10, agora pela primeira vez em formato americano, aqui no Brasil, que da quando abriu, publicou originalmente, era em formatinho, e fica a dica aí, dá para ler sossegado, quem curte gibi de super-herói vai gostar, e é um dos poucos bons remanescentes aí da década de 90. Bom, a ideia é essa, né, cara? Ter coisa na banca ainda pra incentivar o pessoal. E é que eu já tenho a série original, senão com certeza eu compraria essa reedição do Homem-Aranha, pelo menos, cara. E o Alexandre, conta aí uma boa pra nós. Ah, cara, eu vou falar de uma publicação antiga, da década de 80. Não Vamos vou lá. Aprofundar muito também, porque vocês me pegaram de surpresa, né? Não consegui resgatar muita coisa, mas vou falar das Guerras Secretas. Você que tem lembra aí das Guerras Secretas, foi uma tiragem em 12 números, no Brasil também, como sempre, né? Foi lançado em 86, também foram em 12 números, 12 partes, mas no formatinho, né? E é legal que a ideia da Guerra Secreta, ela surgiu em concorrência de fabricante de boneco, né? A Kenner, na época, tinha licenciado os heróis da DC, e a Mattel, né? A mesma lá do He-Man, também queria entrar nesse mercado. E aí, falando com a Marvel, demonstrando interesse em fazer o licenciamento dos personagens, mas desde que tivesse um evento que pudesse juntar todos os heróis e vilões, que já era uma ideia da molecada na época, um encontro, né, entre todos. E aí a Marvel surgiu com a ideia das Guerras Secretas, que aí tem um personagem por trás, que é uma entidade cósmica, né, o Beyonder. Vocês estão procurando o geninho, lança o desafio, onde está o Beyonder? Que nunca faz tempo, cara. Mas desde a década de 90 que sumiu dos quadrinhos, nunca mais vi. Graças a Deus, né, cara? O cara era poderosão, lembra? Poderosão. O cara era poderosão, mas usava permanente. E um macacão com decote V que é até umbigo, cara. Boiola. Tipo uniforme do General Zod, tá ligado? Só que branco, cara. Branco, é verdade. Não, que isso, cara. Ainda bem que sumiu. E o cara era fodástico, né? Tem que ter até o Galactus, ele capturou na Guerra Secreta, né? Então, aí o cara fez Ele criou um planetoide, e colocou lá os super-heróis e os vilões ali pra guerrear entre si. E o bom que o desafio, né, era muito significativo, né? Assim, quem vencesse podia pedir que qualquer coisa que ia ser realizado, né? Era bem altruísta, né? O motivo da guerra era bem altruísta, né? Quem ganhar pode pedir o que for que eu realizo, né? E aí, então ele cria esse planetoide, põe todos os super-heróis lá, e é bom, e é legal ver como que desenrola essas histórias, né? As lideranças que se formam, né? Os vilões, imagina os vilões tentando encontrar uma liderança. Já tinha uma guerra entre os próprios vilões, né? E alguns emblemas ali, por exemplo, Galactus ficou no time dos vilões, né? Mas Galactus, todo mundo sabe, como por ser uma entidade cósmica, também não pode ser relacionado de bem e mal, né? What? Oh, dear God! E o Magneto, que na época era o mauzão, ficou no lado dos mocinhos, né? E aí também tinha algumas brigas internas ali no lado dos bonzinhos, né? Dos super-heróis, porque, na opinião deles, o Magneto também devia estar do outro lado, e não junto com eles, né? Enfim. O que é interessante desenrolar da história aí das Guerras Secretas é, para alguns personagens, teve algumas alterações significativas no universo normal, né? No universo regular depois. Por exemplo, o Homem-Aranha foi lá no planeta do Beyonder e ele conseguiu o uniforme negro, né? O simbionte alienígena, né? Que aí teve todo o desenrolar depois do simbionte, o uniforme negro, que aí acabou culminando no Venom. Eu acho que para quem está buscando referência, ou é saudosista, né, da nossa época, vale a pena pelo menos conhecer o enredo. Foi muito legal estar aqui hoje com as referências novas que a gente tem. Igual aquela história, né? O que marcou a sua infância, vale a pena reler? Eu acho que vale a pena, sim. Bom, vou fechar a noite de hoje. Não vou fazer um discurso tão grande assim, não. Vou falar só de uma historinha que eu já até comecei a contar na versão zero do Zinecast, que a gente contou de como surgiu o fanzine Acesso, que tem uma história que eu sou fã incondicional do herói mais incompreendido e mais querido que a gente tem, que é o Incrível Hulk, cara. Não adianta, eu já falei que ninguém pode falar mal dele aqui. É proibido, é regra. Regras da casa. E cara, eu não vou falar de uma série ou de nada. É uma edição. E essa edição, infelizmente, cara, ninguém se interessou em republicar ela. Ela é um objeto de colecionador hoje. Que é a extinta Graphic Marvel, né, que era uma série de revistas em formatão revista Veja, assim, revista grande, era uma história fechada, clássica, com bons desenhistas e argumentistas, de um herói por vez. Né? E o número um que saiu, cara, foi justamente Hulk Coisa, uma história que chamava A Grande Mudança. E a dupla de artistas que tem nela era escrita por Jim Starlin, que década de 80 até pedaço da de 90 era o cara que escrevia material cósmico, né? Histórias surfista, Thanos e por aí vai, né? Sempre que a Marvel precisava de um cara pra fazer uma história no espaço, chamava ele, né? É. Capitão Marvel também, né? Não foi ele que matou o Capitão Marvel? Sim, a morte do Capitão Marvel. Por ele, cara, é a história. O único personagem que morreu e morreu de fato, né? E morreu de uma doença que... aquela revista perturba, cara, porque o cara morreu de câncer, né? Não era humano e morreu de câncer. E ninguém conseguiu ajudar o cara. Ele aceitou a morte, né? A capa é uma das capas mais fodas que eu já vi, cara. É simples, com todo mundo em volta, a morte, e ele deitado no braço da morte, assim. No braço da morte. Num desenho que não tem nada de cômico, assim, né? Bom, mas o Jim Starlin escreveu, e quem desenhou era um tal de Bernie Ringston. E esse, ou Ringston, ou sei lá o quê. Mas enfim, esse cara, esse desenhista, ele não era famoso por histórias em quadrinhos, mas ele era muito, muito conhecido por histórias de terror. Era um cara craque em fazer monstro, assim, coisa feia, disforme, era com ele mesmo. E ele caiu, foi escalado pra fazer essa dupla aí. Cara, essa revista, ela é maluca. Ela não... Ela é pra ser lida em qualquer época, em qualquer idade. Por qualquer idade. Não tem freio. Essa história não tem freio, cara. É uma maluquice da primeira página até o fim. Dos nomes dos personagens até o que acontece na história. Não tem nada são ali, é uma insanidade total. Mas extremamente coerente e engraçado, cara. Então, eu falo que quadrinho ficou divertido de ler depois que eu li essa revista. Porque eu sempre acho que um dia vão produzir algo parecido e não produzem, né? Mas tudo bem. Bom, do que se trata essa história? Ela, como eu disse, ela chama A Grande Mudança, né? E tem o Hulk e o Coisa juntos. A gente sabe que tradicionalmente nos quadrinhos não dá pra juntar os dois sem sair na porrada, né? São os maiores quebra-paus e arrasa quarteirões são quando os dois se encontram. Então os dois são retirados assim do meio da rotina deles, são levados pra uma galáxia, como diz Star Wars, uma galáxia distante, far, far away from here, né? Foi o Beyonder que levou eles? Não foi. E o planeta que eles foram parar era um tal de Maltriculon. E os habitantes de lá eram assim, era só bicho feio, cara, disforme, asqueroso. Só que os caras eram muito avançados, assim, em termos de tecnologia. E aí, cara, a proposta... O cara que leva eles, né, pra esse planeta tem uma proposta pra fazer pra eles, né? Olha, eu vou realizar dois dos seus maiores desejos. Qualquer desejo, vale qualquer coisa, né? E esse cara, que era um burocrata, fala assim, ó, pra vocês terem esses dois desejos, vocês têm que só entregar essa intimação pra um vilão, né? No planeta dele, lá no lugar que ele tá escondido. E ele mantém como refém um cientista. E a descoberta dele. Tá, o vilão chamava-se Sente o Braço. O cientista era doente. E a descoberta era um mistério, né? E todos os personagens estranhos desse planeta tinham nomes assim, compostos pra fazer uma piada. Todos os personagens. Então, até que eles vão viajando, até achar o esconderijo desse vilão aí, né? Então, tem muito desafio, tem muita piada escrachada. Um dos capangas era um cara que chamava Kissal Afrário. Tinha robô gigante porque estava no espaço, enfim. Quando eles encontram o cara, o tal do vilão que eles estavam procurando era um grande fã dos dois. O cara acompanhava a vida do Hulk e do Coisa e se alterou geneticamente para ficar igual os dois. Ele era uma mistura, uma amálgama de Hulk e Coisa. Super forte também, né? E o tal do cientista, o que, que o cara criou, né? Rola uma batalha entre o vilão e os caras, eles conseguem liberar o Hulk e o Coisa, eles conseguem liberar o cientista. E o grande mistério da história é que a descoberta dele, o invento, era um tempero cósmico. Uma espécie de sazão das estrelas que os caras tinham. E era isso que o pessoal tava afim, né? Dessa história. Bom, foi entregue, pegaram o cara, cumpriram a missão, né? Ridícula, mas eles cumpriram. E aí chegou na hora de realizar os pedidos, né? Ou coisa, né? Óbvio, ele podia ter pedido para voltar à forma humana, né? Ou então, acabar com a guerra, acabar com a fome e... Só que aí, quando surge a ideia, putz, quem sabe eliminar a fome, né? Aí, eis que o Hulk, né, era na época aquela fase verde burro, né? O quê? Ah, fome? Ah, beleza. Então, meu pedido é o seguinte. O cara pede comida, ele chove uma tonelada de hambúrguer, né, cara? Pede assim, vamos voltar pra Terra, eu quero uma tonelada de hambúrguer. O Hulk fez os dois pedidos e acabou por aí, cara. O Coisa não conseguiu pedir nada. Moscou ficou pensando na paz mundial, né, tudo quanto é tipo de ideal altruísta. Vem o Hulk com a sua imensa ignorância e fala, quero voltar pra casa e muita comida, acabou a história. Contando assim, cara, não dá pra transmitir metade do humor, do ritmo da coisa. Essa história é o que me fez gostar pra valer de quadrinhos, né? De achar engraçado e falar assim, pô, isso aqui vale a pena, é essa história, cara. Eu já te contei que ela fez parte da minha vida estudantil, né? Fiz provas de vestibular usando nome dos, usei os nomes desses, desses personagens malucos, que salafrário, sentiu o braço, fez tudo parte da minha narração, da minha prova de redação da Unicamp, e acredito, se quiser, funcionou. Passou ainda, né? Mas enfim. Cara, era. Essa história, infelizmente, não sei se a gente vai conseguir recomendar Fábulas, Homem-Aranha 2099, e até Guerras Secretas, teve algumas reedições já, né? Mas até não muito recentes, mas é mais fácil de encontrar. A gente acha. Infelizmente, essa que eu contei é objeto de colecionador hoje em dia, ou se achar algum sebo. Bom, galera, olha, ficou cumprido esse, infelizmente, o assunto quadrinho, pra nós que somos apaixonados por quadrinhos, vira isso mesmo, né, cara? Não tem jeito. Não vai ser o primeiro, é o primeiro, mas não vai ser o último. A gente vai voltar de tempos em tempos, vai falar de quadrinho com mais gente, com certeza. Vamos falar de coisa engraçada, coisa séria, adaptações e por aí vai. Beleza, pessoal? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Galera, valeu e até mais.